Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Mas eu gosto de você. Olha que o chega assim, meu irmão. Este seu jeito de me abraçar. Vamos aproveitar! Este seu jeito de olhar pra mim. Fala, Maju. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim. É por você que canto. Saudade. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. E aí? É por você que canto. A carroça. Fã Clube das equipes chegando junto hoje nesse sabadão aqui no Calabazu. Um abraço aí do Josias, já tocando muita saudade pra você nesse sábado, gente. Olha só, vamos aproveitar. Vamos aproveitar que o prêmio chegou. Carroça da Saudade. O parceiro daí, o Tuguel, o nosso solteirões da carroça. É por você. Obrigado. Que canto. E as luxuosas. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. E aí, Emerson? Aconteça, seja lá o que for. Fala, Fernando! Cada dia que passar eu quero ainda. Passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. DJ Josias. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. E difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletido. E aí, minha conterrânea? E a conterrânea Búfala? Cuidamente com Silva da Marambaia, já por aqui. Obrigado. Olha o bolo. Enganos, tudo deu em nada. E aí, de novo? Carroça da Saudade. Aquela luz aí, Pantera. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Aquela Mazu. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Meu amigo Ziza das Marcantes. Já por ali, um abraço pra você, Ziza. Meu vereador Cray Alves. Alô, meu vereador. E aí? começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. O Dinho, Marcelo, o Emerson e também a Marcela, aí da comitiva cai na brecha, também o Careca, a nossa comitiva que é a Rosa Fez, tá por aqui com a gente, obrigado. Saudades de longe. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei. E aí, Corujito? Pois eu sempre irei te amar. Para sempre te amarei. Para sempre te amarei. A carroça. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Fabinha Beck, já por aqui, obrigado. A mochila saudade, valeu. Até morrer. Alô, Regis! Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Meu caralho, seu grande amor, já recordando, um abraço. O amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei. O nosso empresário Ed, o rei do açaí. Alô, Ed! Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor. Lúcio CDs. Você recordar aquela Mazu e os Josias. Vejo tua imagem na penumbra, no nosso leito. Teu corpo enroscado e quase nu, junto ao meu peito. Um raio de luz no corredor da nossa casa vem iluminar teu sono calmo na nossa cama. Minha amiga Regiane, aí da Nossos Carroceiros Sem Fronteiras, já por aqui representando. Um abraço, Regi. Serve pra mostrar de vez por todas meus sentimentos. Bora de longe. Pensamentos meus, pensamentos, pensamentos só, pensamentos. Carroça da Saudade. Vejo em silhueta desenhado todo o seu corpo. Finjo que não vejo pra acalmar o meu desejo. Tento não tocar você agora e me levanto. Hoje amanhã nós encontra no Clube dos Bombeiros, lá em Marituba. A nossa luxuosa por lá, viu? Segunda-feira, Palácio dos Bares. Essa feira viajou. Fico a contemplar você de longe, assim cansada, pela força viva de um momento ser dominada. Pensamentos meus, pensamentos, pensamentos só, pensamentos. Ouço até o leve respirar da minha amada. Dias luxuosas de luxo. Já dando aqui passeio, obrigado. Hoje aqui no Calamaju, meu irmão. E até amante. Ei, Sargento Homem! Chega de repente a realidade e o sonho acaba. Ele, seu grande amor, Bia. Um abraço, Bia. Estou só e que você está distante. Sinto a cada dia sem você o quanto é triste. Certo de que nada tem valor, que nada existe. Só pra recordar, Josias. Pensamentos meus, pensamentos, pensamentos só, pensamentos. Pensamentos. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Vai! Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e cai na brecha. E aí você vem e me dá um beijo. Ah, meu sargento. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Já! Eu não sei se no meu peito cabe paz. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Meu amigo Vanes, já por aqui, juntamente com o Andarilho. E a nossa comitiva Carroça Fé chegando junto. Um abraço pra você, Anderson. Fala, careca. Fala sim, careca. Me diz que isso tudo é tão lindo. Vai. Que lembra um filme tão antigo. Thank you.

Eu tenho CDs ao vivo na mão do maluquinho, viu, gente? Já circulando aí no meio do povão. E aí, Malu? Jogando saudade, meu irmão. Pra você recordar. E aí, Josias? Aile de Josias! Tira a viola e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Vem morar, vem. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. A carroça. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Meu amigo Fernando, homem da cegonha. E aí, Fernando? Um abraço pra vocês já por aqui, já recordando com a gente, já recordando com o Josias. Um abraço, meu irmão. É do Calamazu, já naquele clima, do jeito que o preto gosta. Olha só! Diga que você pretende tudo deixar. Vai! Que só lhe interessa da vida poder me amar. Deserta em alto mar, e morar comigo numa ilha deserta em alto mar, e morar carroça numa ilha deserta em alto mar. Da comitiva cai na brecha. A partir de 6 da manhã tem o café da nega, meu irmão. Lá no Maguari. E a vida? A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde um sorriso, se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista para alegrar a função? Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mar, cantemos uma canção. E eu? Eu sou a pessoa. Amiga Belly Souza, tá aí com a gente, alô Belly. Um abraço pra você, já por aqui. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Aí toda a comitiva de Ajurutela, lá de Braga City. Começa a mudar o presente. Olha aí, Marcelo Josias, hoje, dono na R. Dalmo de Margas, lá no coração da Marambaia, meu amigo Renan. Abraço, Renan. Ele é Denise, também o Iago. É da R.W. de Margas. Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumentam. Aí o Juninho do Amor. E também o grande Joel, lá de Viseu. É pra aqui, Gustina Carroça, obrigado. Todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega o fim. Cadê o artista para alegrar a função? Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha! Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando. Meu amigo André! Alô, André! Um abraço pra você, já por aqui! Coração. Já curtindo hoje o Galamazoo! Olha só! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. A cena da Ildo Guel, os irmãos solteiros, solteirão da carroça, obrigado. Um abraço no mochinho. Tudo é paixão, são coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Oi, seu Paulinho e Dona Nina. Casal com José da Balão, meu irmão. Um abraço! A nossa gente, o Ábio. Ele e o seu grande amor, a Bia 1. Tá por aqui, dando aqui, passando com a gente. Obrigado! É que eu já sei como eu sou. Bora, Rica! Do jeito que a Rica de luxo se derrubar é pênalti. Mergulha! Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. São coisas do coração. Alô, Marcelo! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra... Aine de Josias! Detona no animal! Saudade, Galamazoo! Tudo é louco. E assiste Detona! Tudo é paixão. Vamos lá! São coisas do coração. pegar o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo só dá você. Amigo Marcelo da Rede Selva. Ei, Marcelo! Ele também é Marcela. E o Marcelo Dinho. Aí o nosso presidente da equipe cai na brecha. Estamos com o Emerson. Valeu! Seu corpo inteiro é um prazer. Do princípio ao fim. A carroça. Sozinho no meu quarto. Olha, Cris! Acordo sem você. As carroceiras da saudade. Fico falando pras paredes até anoitecer. A verdade é o hino das Najas. Vamos, Najas! Vamos lá! O parceiro Ed, o rei do açaí. É igual a gente, Ed! O sinal já presenteou os Josias aqui. Presenteou, né? O 4 litros de açaí, meu irmão. É o Ed! Carroça. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Aí o casal na carroça. Meu amigo Alexandre. E também a Francinha. O casal da cabanagem aí com a gente. Obrigado. Olha, Alexandre! Eu ouço passos na escada. Eu vejo a porta abrir. Fala de mão! Você vem, não sei de onde. Eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Entorpecer, entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. A carroça da saudade. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero o outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? E aí, Silva? Ou se quando... Amigo Silva, comigo, grande representante em todo o estado do Pará, da Ergo 30. Pensando, aí, gente, obrigado! Afinal, quem é você? Vamos lá! Que não sabe a quem está amando. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. É doido, Dilão. Olha só, Dilão. Meu parceiro Dilão, parceiro de velhos carnavais aí. Desde a época de Búfalo do Marajó, né, Dilon? Altas fronteiras, meu irmão. Fala, Dilon! Eu só queria saber qual de nós dois você ama. E aí, Curujito? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Curujito era rock doido na época quem também. Quem é você? Salvaterra, Joane. Sabe, irmão, pelo amor de Deus. Amando. Uai! Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. O espetacular seu carroceiro da saudade é bandido, DJ Josias. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, chuva terminou e nosso amor se acabou. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. O Hélio do Branjinho ali, tornando me dar saudade também. Hoje aqui no Calamazu. Aproveitando! Que culpa tenho eu desse amor terminar? Se foi você. A carroça da saudade. Olha as lindas gaivotas voando, outro céu mais feliz procurando. Eu sou um garçom rapidinho com o Robin Gold. Está por aqui. Ei, garçom! Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar o ar puro das águas, não deixe eu morrer. A jangada sai do porto na esperança de voltar. Pelas ondas se abate no mar verde da saudade, tem vontade de ficar. Jangada que vai e volta, tem na vela dois sinais de saída e de regresso pelo mar, onde o progresso já entrou tirando a paz. O Ed dá valor nessa música aí, né, Ed? Um abraço, meu irmão. Vamos lá, Ed! E aí, sargento? Jangada, olha as lindas gaivotas voando, outro céu mais feliz procurando, e as angústias da terra querendo esquecer. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar o ar puro das águas, não deixe eu morrer.

lá na Via Show. A Via Show juntamente com a banda 007 e também a banda Asas Livres, lá na Via Show. Sei quando está zangada, é mesmo um perigo em qualquer lugar. Bora de lá! Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, vale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar com um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Se ama, nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama vira chama, nada apaga esse calor. Vale o que quiser que eu não ligo, sempre vou te esperar um sorriso. O ciúme é culpa da paixão. O nosso encontro é no Casota, viu, meu irmão? Lá no Casota! Vamos lá! Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. A gente vai se ver, a gente, algum tempo depois. Até as pedras se encontram, quanto mais nós dois. A carroça. Carroça da Saudade. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho. Meu amigo Cisa das Marcantes, tá aí com a gente, obrigado Cisa. Nosso amor, tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. E aí, Sandrina? Minha dor, oh, oh, oh, oh, amiga Sandrina, nossa DM, tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Que o Josias dá valor, meu irmão. Ô, oh, oh, oh, Sandrinha, oh, oh, tá chegando o aniversário dela. Oh, oh. Temos aqui na mão do maluquinho, gente, as cortesias. Lá pro Casota, quarta-feira, dia 1º, já na mão do maluquinho. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O espetacular carroceiro da saudade, oh, oh, oh, DJ Josias. Oh, oh, oh, oh, oh, se você ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu e dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Vou gritar pelo teu... Já tem o L do Branjinha. Mas em pensamento... Vem, Calabazão! Se você vem, ah, eu vou ficar. Se você vem, ah, eu vou te amar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. A carroça. De paixão. Sou como o sol a queimar. Sou como a lua a brilhar. Eu sou o mar, mas não quero. Se você ainda quiser, eu vou olhar a lua entrega em Marituba. Lá no Clube dos Bombeiros de Marituba. Segunda-feira, Palácio dos Bares. Terça-feira, Viajou. Quarta-feira, Casota. Vamos lá. Sou como o sol, o sol a queimar. Sou como a lua brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar. Me afogar. Ao te conhecer, pensei que era pra valer. Mas foi somente um sonho bom que a gente não quer acordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza abençoa. Mas de repente o sonho acabou. Você se foi e eu fiquei sozinha aqui. No nosso mundo sem chuva e sem sol, só me restou meu pranto que não para de cair. Aí os nossos manos, os nossos manos da saudade aí com a gente. Obrigado, valeu! Vamos, manos! Aquele brilho que havia dentro do meu olhar se apagou quando você se foi. E o que me resta agora é recordar. Era tudo tão perfeito quando eu estava. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.